ter a palavra de Deus na conta de qualquer coisa inferior a isto, é rejeitá-la. Educação, 260. A palavra de Deus é um averiguador do caráter, um provador de motivos. Temos de ler esta palavra com o coração e a mente abertos para receberem as impressões que Deus quer dar. Não devemos pensar que a leitura da palavra efetue aquilo que unicamente aquele que por ela é revelado, o que se acha por trás da palavra, pode efetuar. Alguns estão em risco de se apressarem a tirar a conclusão de que, por se manterem firmes às doutrinas da verdade, acham-se realmente de posse das bênçãos que estas doutrinas declaram sobrevir ao receberem a verdade. Muitos mantêm a verdade no pátio exterior. Seus sagrados princípios não exercem influência controladora sobre as palavras, os pensamentos, as ações. Tirrevieland Geraud, 1 de outubro de 1901. Nesta época de males e perigos, quando as seduções do vício e da corrupção se encontram em todos os locais, eleve-se ao céu um clamor fervoroso e sincero dos jovens, como purificará o jovem o seu caminho. E se abram os seus ouvidos e se incline seu coração a obedecer a instrução dada em resposta, observando conforme a tua palavra. Salmos 119:9, Orientação da Criança, 466. A única segurança para os jovens nesta época de corrupção é pôr em Deus a sua confiança. Sem o auxílio divino, serão incapazes de controlar as paixões e os apetites humanos. Em Cristo está justamente o auxílio necessário. Testimonies Fortitude 2409. 38. O segredo do poder, 12 de janeiro 39. A verdade precisa chegar aos mais profundos recessos da mente, purificar tudo quanto é dissemelhante ao Espírito de Cristo, sendo o vácuo preenchido pelos atributos de seu caráter, o qual era puro, santo e incontaminado. A fim de que todas as fontes do coração sejam como flores, fragrantes, de cheiro aprazível, um cheiro de vida para a vida. Manuscritos 109, 1897, 14. Nascido da palavra, 13 de janeiro. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, vive que permanece para sempre. 1 Pedro 1:23. A transformação do coração, pela qual nos tornamos filhos de Deus, é na Bíblia chamada nascimento. É também comparada à germinação da boa semente lançada pelo lavrador. Ponto assim, da vida natural tiram-se ilustrações que nos ajudam a melhor compreender as misteriosas verdades da vida espiritual. Toda a ciência e habilidade do homem não são capazes de produzir vida no menor objeto da natureza. É unicamente mediante a vida que o próprio Deus comunicou, que a planta ou o animal vivem. Assim é unicamente mediante a vida de Deus, que se gera no coração dos homens a vida espiritual. Caminho a Cristo. 67. Quando a verdade se torna um princípio dominante na vida, a alma é gerada, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre. 1 Pedro 1:23. Este novo nascimento é o resultado de receber Cristo como a palavra de Deus. Quando, mediante o Espírito Santo, as verdades divinas são impressas no coração, surgem novas concepções, e as energias outrora dormentes despertam para cooperar com Deus. Ponto. Cristo foi o revelador da verdade ao mundo. Por ele a incorruptível semente, a palavra de Deus, foi semeada no coração humano. Atos dos Apóstolos, 520. A palavra destrói natureza carnal, terrena, e comunica nova vida em Cristo Jesus. O Espírito Santo vem ter com a alma como consolador. Pela transformadora influência de sua graça, a imagem de Deus se reproduz no discípulo. Torna-se uma nova criatura. O amor toma o lugar do ódio, e o coração adquire a semelhança divina. O desejado de todas as nações, 290. Doravante não sois mais de vós mesmos, fostes comprados por preço. Não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que, 40. Nascido da palavra, 13 de janeiro 41. Fostes resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo. 1 Pedro 1:18-19. Por este simples ato de crer em Deus, o Espírito Santo gerou em vosso coração uma nova vida. Sois agora uma criança nascida, 15, na família de Deus, e ele vos ama como ama seu próprio filho. Caminho a Cristo, 51-52. Alimento para a alma, 14 de janeiro. E Jesus lhe respondeu, dizendo, escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Lucas 4:4. A palavra de Deus tem de ser nosso alimento espiritual. Tirrevieland Geraud, 29 de março de 1906. A vida de Cristo, que dá vida ao mundo, acha-se em sua palavra. Era por sua palavra que Cristo curava as doenças e expulsava os demônios. por sua palavra acalmava o mar, e ressuscitava os mortos. Ponto. Como a vida física se mantém pela comida, assim é a espiritual mantida pela palavra de Deus. E toda alma deve receber, por si própria, vida da palavra de Deus. Como temos de comer por nós mesmos a fim de receber nutrição, assim devemos receber a palavra por nós mesmos. Ponto. Em suas promessas e advertências, Jesus se dirige a mim. Ponto. As experiências relatadas na palavra de Deus devem ser minhas experiências. Oração e promessa, preceitos e advertências, pertencem-me. O desejado de todas as nações, 390. A energia criadora que trouxe à existência os mundos, está na palavra de Deus. Essa palavra comunica poder e gera vida. Cada ordenança é uma promessa, aceita voluntariamente, recebida na alma, traz consigo a vida do ser infinito. Ponto. A vida assim comunicada e de maneira idêntica mantida. De toda a palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Mateus 4:4. A mente e a alma são constituídas por aquilo de que se alimentam. Fica a nosso cargo decidir com que se alimentem. Está dentro das possibilidades de qualquer escolher os tópicos que ocuparão os pensamentos e moldarão o caráter. Educação, 126, 127. Jovens, apelo para vós em nome de Jesus, a vós é quem em breve encontrarei em torno do trono de Deus. Estudai a Bíblia. Ela não somente se vos demonstrará a coluna de nuvens de dia, mas, 42, alimento para a alma, 14 de janeiro 43, a coluna de fogo à noite. Ela abre diante de vós um caminho que conduz acima e mais acima, ordenando-vos ir avante. A Bíblia, não lhe conheceis o valor. É um livro para o espírito, o coração, a consciência, a vontade e a vida. É a mensagem de Deus a vós. 16. Num estilo tão simples, que vai ao encontro da compreensão de uma criancinha. A Bíblia, precioso livro. Manuscrito 4, 1880. Vida na palavra de Deus. 15 de janeiro. O espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. João 6,63. Toda semente tem em si um princípio germinativo. Nela está contida a vida da planta. Do mesmo modo há vida na palavra de Deus. Cristo diz, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. João 6,63. Ponto. Em cada mandamento, em cada promessa da palavra de Deus está o poder, sim, a vida de Deus, pelo qual o mandamento pode ser cumprido e realizada a promessa. Aquele que pela fé aceita a palavra, recebe a própria vida e o caráter de Deus. Parábolas de Jesus, 38. Participando desta palavra, e aumentada a nossa força espiritual, crescemos em graça e no conhecimento da verdade. Formam-se e se fortalecem hábitos de domínio próprio. Desaparecem as fraquezas da meninice, mau humor, voluntariosidade, egoísmo, palavras precipitadas, atos apaixonados. E em seu lugar se desenvolvem as graças da varonilidade e feminilidade cristãs. Conselhos aos professores, pais e estudantes, 207. Homens e mulheres têm rompido as cadeias de hábitos pecaminosos, no poder da palavra. Têm renunciado ao egoísmo. Os profanos têm se tornado reverentes, os bêbados sóbrios, os devassos puros. Pessoas que tinham a semelhança de Satanás, transformaram-se na imagem de Deus. Educação, 172. Quereríais vós ser assimilados à imagem divina? Ponto. Quereríais beber da água que Cristo vos dará, a qual será em vós uma fonte que salte para a vida eterna? Quereríais dar frutos para a glória de Deus? Quereríais refrigerar a outros? Então, em fome de espírito pelo pão da vida, a palavra de Deus, examinai as escrituras, e vivei por toda a palavra que sai da boca de Deus. A santificação e justiça de vossa vida será resultado da fé na palavra de Deus, que leva a obediência a seus mandamentos. Seja a palavra de Deus para vós a voz divina a instruir-vos, a dizer-vos, este é o caminho, andai. 44. Vida na palavra de Deus. 15 de janeiro 45. Nele. Isaías 30 21. Te signs of Titimes. 5 de setembro de 1895. 17. Uma mesa posta perante mim. 16 de janeiro. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. João 6:54, 55. Vida eterna é o recebimento dos elementos vivos das escrituras e o fazer a vontade de Deus. Isso é comer a carne e beber o sangue do Filho de Deus. Ponto. É privilégio de todos quantos creem em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal alimentar-se da palavra de Deus. A influência do Espírito Santo torna a palavra, a Bíblia, uma verdade imortal, que é o indagador que ora, comunica nervos e músculos espirituais. E recebereis poder, 127, Meditações Matinais, 1999. Cada um deve apoderar-se da bênção para seu próprio caráter. Do contrário, não se alimentará. Ponto. Sabeis que não vos nutriríeis com ver uma mesa bem provida, e os outros comerem. Morreríamos de fome, se não participássemos do alimento físico. E perderemos as forças espirituais e a vitalidade se não nos alimentarmos do pão espiritual. Ponto. A mesa foi posta, e Cristo nos convida para o banquete. Esquivar-nos-emos, recusando-lhe as generosidades, e declarando, ele não diz isto para mim. Costumávamos cantar um hino que descrevia uma festa, onde uma família feliz se reunia para participar da abundância da mesa a convite de um bondoso pai. Enquanto as crianças contentes se reuniam ao redor da mesa, havia uma faminta criança mendiga, junto à porta. Ela foi convidada a entrar, mas, com tristeza, ela se voltou para ir embora, exclamando, não tenho pai aí. Tomareis vós essa atitude ao receber o convite de Jesus para entrar? Ó, se tendes um pai nos palácios do alto, rogo-vos que reveleis esse fato. Ele vos quer tornar participantes de suas ricas generosidades e bênçãos. Todos quantos vêm com o confante amor de uma criancinha, encontrarão ali um pai. Tissigns of Titimes, 25 de março de 1889. 46. Uma mesa posta perante mim. 16 de janeiro 47. Vinde as águas da vida, e bebei. Não fiqueis de longe, e vos queixeis de sede. A água da vida é de graça para todos. Australasia Union Conference Record, 1 de outubro de 1903. Os que comem e digerem esta palavra, tornando-a uma parte de toda ação e de todo atributo de caráter, fortalecem-se na força de 18. Deus. Ela dá vigor imortal à vida, aperfeiçoando a experiência, e trazendo alegrias que permanecem para sempre. Thierry-Eugène Giraud, 11 de junho de 1908. Ligado ao divino, 17 de janeiro. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que, pela concupiscência, há no mundo. 2 Pedro 1:4.